Ok, Frank, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM ou pelo www.radiounifran.com.br. Bom, a gente ouviu no primeiro bloco aí o Sean de Matelot, do Peixuxa. E agora, até então, eu tinha sugerido essa minha proposta de continuar o programa fazendo cada bloco especial com uma banda em específico, né? Relembrando também, ou sei lá, pra quem não tava ouvindo o primeiro bloco. Porque muita gente ouve esse programa pra me ouvir falando, entendeu? É o meu caso. Então, já me falaram várias vezes, assim. É mais legal, cara. É, eu não sei, eu sou a cereja do bolo apenas, né? Então, não sei onde eu me coloco ali. Ai, meu Deus! Então, o meu ego é muito... Não, a minha queridíssima Maísa sempre me fala pra repetir a frase, eu sou um ególatra. Ególatra? Bom, e justamente por eu ser um ególatra... Eu deveria falar menos no programa, entendeu? Talvez. Não? Não. Ok. Enfim, essa nossa transmissão de transmitir e não de projetar. Ah, que fim levou os projetores. Então a gente resolveu que a gente ia fazer um bloco especial com uma banda de um amigo muito querido de todo mundo. O Ney Talarico, né? Banda... Grande Ney Talarico aí, meu. Essa banda é o The Wanted. Todo mundo já conhece The Wanted e sabe que eles estão lançando um disco novo agora, chamado Cold Magic Tales. Oh, yeah. E eles vão fazer um show no Teatro Municipal. Que dia? Dia 13, é isso? 13 de abril. Oh, yeah. Talvez... 13 de abril deve ser. A gente já tá em março, né? É, mês que vem já. Uhum. E... Mas será um disco muito bom? Disco muito bom, a gente já teve o privilégio de ouvir antes. É verdade. Não agora, né? Mas, tipo, bem antes. Porque, querendo ou não, o Vioto é um companheirão, parceirão de rodada e lei, né? De rodada e lei, não. Esse aí roda mesmo, não. A chinela canta aí quando esse Dom tá junto aí, não. E mais do que nunca, não, integrante aí daquela puta banda Blitz Hunters, galera. Eita! Sim, a banda Blitz Hunters. Muitas vezes sem êxito. Pois é. Nossa sorte, talvez. É que é o, tipo, a atração mais true, né, do final de semana, assim, na cidade. Eu acho que é. Então... É a linha tênue entre o bom e o mal. Tem várias histórias aí, já quase atropelei. Bom, enfim, deixa pra lá. Isola aí, não, isola aí. Isola aí, não. Isso não, isso eu vou deixar. Mas é legal, cara, deixar tipo nas entrelinhas, entendeu? Bota os. Sim, eu acho que sim, cara. Isola aí, não. Então, não vou editar porra nenhuma. Vamos ouvir na íntegra essas feras aí, meu. Se vir, quem sabe faz ao vivo, galera. O cara fica 2 dias acordado e vai pro cima. Eu vou fazer uma pergunta no bloco agora do Wanted. Sim. Defina rock. Defina rock. Rock pra mim é comportamento. Mais. É moda. É tudo que não é música. Grande fera aí, meu. Eita. Então, arquivo confidencial. Sei lá, defina rock. Frank. Oh yeah, isso eu concordo. É um pedrão, né? Uma lixeirinha, cara. Lixeirinha de coisas boas. Defina lixeirinha. Lixeirinha é um programa que toca em primeira mão a música do CD do Wanted. Roda aí, DJ. Olha, que som vai rolar do Wanted aí? Ah, não sei, a gente pode escolher umas. Vamos escolher algumas, cara? Oh, yeah. Eu gosto da. Do novo pode ser essa... Cold Mag... Não, é... Mega Power aí, né? Dark. É, Dark... Cold Dark... Cold Dark, Cold Dark Night. Night. Oh, yeah, deve ser isso. Cold de novo. Como é o nome da música? Cold Dark Night. E... Do disco antigo, Anthem of a Dreamer, a gente pode rolar... A faixa título Anthem of a Dream, que é lindona. Eu gosto muito daquela Time to Love. Pode ser essas duas. Oh yeah. Rola mais uma? deve ter quantos minutos cada um? 5, põe 5 minutos cada um. Será? É que tem uma classe que a gente tem que rolar aí, que é aquela... Essa Cold Dark Knight tem uns 8 minutos. 9 e meio, se eu não me engano. Eu ouvi hoje à tarde. Caralho, então... Então não vai caber muita música. Vai caber ela e mais uma outra, se pá. Porque tem aquela clássica deles lá, que é o... Get out of my way. É, como é que é? Let some people down. Ah, é. I can't explain, né? Não? I can't complain. I can't complain. No, I can't complain. É o clássico Mordo antes. Ah, é, eu acho que essa pode rolar, cara. Pode escrever. Bom, se couber, então a gente ouve. Como que era mesmo? Cold Dark Knight. Aí depois. Anthem of a Dream. Anthem of a Dream. Time to Love. E. I Can't Complain. I Can't Complain. E um abração pro Vioto e. Grande abraço pro Vioto e pro nosso querido amigo, mais do que nunca, Fireman. É, o Fireman, o bombeiro. Que. Né? Esse mesmo. Grande apagador de fogo aí, né? Que. Falou que de um cara que é bombeiro e. Grande figura no Wanted. E pro Edward e pro Amin também. Amin é uma puta fera, hein, meu? Yeah. Grandes companheiros de todo mundo, né? E o Boina? Ah, o Boina eu vou anunciar eles, pá. Mas como, né? Será? Como anunciar o Boina? Olha essa fera aí, velho. Vai pro video show aí, né? Então, se vira nos 30 logo. Nossa, galera. Vamos de Wanted, então. É... E pra quem não sabe, é uma banda francana, né? Mas lógico, todo mundo já conhece o Wanted, mas mesmo assim vale a pena de entrar lá na internet pra procurar alguma coisa, material da banda. Você pode entrar, por exemplo, no Facebooks. Ou, sei lá, de repente no... SoundCloud. Ou até mesmo no... Google. E dá uma YouTubada no fim. Enfim, dá pra achar fácil aí do Wanted. E daqui pra gente volta com o lixo. We'll be right back. morning feeling fine, because I know that you were mine. I've never felt like this before. I found a love that I was looking for. I don't know anything so fine. Staring us apart, but now we are together, holding.